Já foi em vários lugares procurando alguém, olhando pro lado, não encontrando ninguém, perguntando por que a massa não quer o seu bem. Pra eles você não vale o que é, mas sim o que tem. Se não tem nada, observe interesseiros nessas horas. Ninguém te chama de parceiro, tenha dinheiro, faça sucesso. Vai perceber que um monte de amigo começa a aparecer. Gente reclama que a justiça é cega, injustiça tá do lado e você também não enxerga o que é justo. Sentimento é uma armadilha, que pessoas amam mais seu dinheiro que sua família. Infância corrompida, educação comprometida, adolescente não tira mais 10, eles tiram vidas. Pessoas perdem TV, ganha, essa é a parada, e a gente finge que não tá acontecendo nada. Não, isso não pode ser tão ruim, não. A vida não tem que ser assim. Ainda há uma chance de mudar. Levante, acredite, conquiste o seu lugar. Não, isso não pode ser tão ruim, não. A vida não tem que ser assim. Ainda há uma chance de mudar. Levante, acredite, conquiste o seu lugar. Contaminar o homem com alguma bactéria, pois os corações estão gelados como a Sibéria. Artérias levam sangue que já não tem compaixão. Sentimento sem razão, sem motivo, sem paixão. Você pode até tentar correr, mas você não pode fugir daquilo que você não vê. Até quando vai fugir? Quando vai aprender que tem 1 milhão pra te atacar e os 2 pra defender? Quem abre o olho, quem abre a mão, sabe dividir problema, mas não sabe dividir o pão. Sua desgraça pra eles é uma palhaçada, faz a frase amar o próximo ser engraçada. Nosso valor cada vez mais distante, vem amor como livro velho na estante. Nesse instante, alguém pode decifrar por que temos medo de amar, mas não de odiar. Não, isso não pode ser tão ruim, não. A vida não tem que ser assim. Ainda há uma chance de mudar. Levante, acredite, conquiste o seu lugar. Não, isso não pode ser tão ruim, não. A vida não tem que ser assim. Ainda há uma chance de mudar. Levante, acredite, conquiste o seu lugar. Colocaram uma fronteira imaginária pra gente, separaram certo e errado pra confundir a mente. Quem age consciente acaba a fusto. Quem age por impulso fura os olhos, corta os pulsos. Confiar em quem? Me diz quem que é seguro, se nem o ar que respiramos todo dia é puro. Porque nem a água que bebemos é saudável. Bom dia, hoje em dia soa desagradável. Não questione porque existimos, tenha ciência. Apenas faça ter propósito sua existência. Desistência, dependência, decadência, consequência, frustração pra assassinar sua competência. Não sabe o que procuram? Você finge que tem. Eles fingem que aturam, você finge tá tudo bem. Mas na real o tempo mostra os que amadurecem. Umas pessoas crescem, outras só envelhecem. Não, isso não pode ser tão ruim, não. A vida não tem que ser assim. Ainda há uma chance de mudar. Levante, acredite.